enorme pra gente se orgulhar e nunca se amorne. Com você quero me casar com amigos ao redor. E o que temos de melhor? Preciso te dizer. Seja tudo como for.